a cidade, beat do casa. Mais um beat do casa. Às vezes venho da polícia e dei sua consolação. Eu faço um papel, uma pampa lá pelo chão. Isso não vale, às vezes bate até saca só. Normalmente ela amanhece cinza, nuvem geralmente carregada, temperatura gelada, uma jaqueta é sempre bom. Sair de casa, ver a multidão de quatro rodas brigando por um espaço no asfalto, dá o tom da megalópole que quase nunca dorme. Avenidas, estações, muita gente se encontra por lá, e todo dia é sempre a mesma correria dos que estão indo pra casa ou dos que estão indo trabalhar. É notícia no café da manhã, o dia a dia da cidade até parece o do Vietnã. Mata mais do que na própria guerra, os fuzileiros do quem sabe lavam de sangue a favela. O plano é simples, dar um ar europeu, e se você não tá no esquema, o problema é seu. Pois houve quem ameaçou o plano e já morreu. Na terra da memória curta, eu lembro quem se esqueceu. Acontece que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo a cidade. Acontece que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo a cidade. Eu moro na cidade que parece uma selva de pedra, dos escapamentos vem o ar que eu respiro nela. Também faz sol aqui em 011, os 35 são ardidos e quando pega até que rola um bronze. É clima seco então a cota é se hidratar, supermercados, long necks, preço mais em conta aqui no bar. Bora caminhar, pois a distância a percorrer ainda é grande, se o buzo demorar levante e ande, às vezes até vale a pena, eu prefiro. Tudo é motivo pra fazer a caminhada com fone no ouvido, se estiver no centro é até melhor. Eu vou brisando na arquitetura da cidade, olha só, na calçada convivência de pedestres e skatistas, no muro as cores vivas do trabalho do artista, farol fechado aumenta a fila em sua quilometragem. Tudo é muita treta aqui dentro da cidade. Acontece que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo a cidade. Acontece que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo a cidade. A verdade é que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo da cidade. A verdade é que políticos representam demônios, a figura do inimigo vem pra destruir seus sonhos, roubar todo o dinheiro que puder e quem sabe aumentar seu patrimônio, destruindo da cidade. A cidade, cidade de São Paulo, Bossa Beats 2012. O beat é do Casa 4, mais uma rima do Geleia. Eu represento primeira audição, pode crer, saca só.